vai fazer o arroz? Quem vai me aconselhar? Quem vai saber depois que acender a nossa fogueira? Jorginho do Menos é Quem vai cuidar de mim? Esse é o clima, Jorginho. Quem vai me aconselhar? Eu falei pra você. Quem vai flambar pudim pra enfeitar nossa geladeira? Quem vai fazer o arroz? Quem vai me aconselhar? Quem vai saber depois que acender a nossa fogueira? Quem vai cuidar de mim? Quem vai flambar pudim pra enfeitar nossa geladeira? Ai, ai, ai, ai, se você soubesse a falta que me faz. Ai, ai, ai, ai, esqueceria o mundo e voltaria atrás. Ai, ai, ai, ai, de uma vez por todas saberia o quanto a gente se ama. A gente se ama. A falta que me faz. Ai, ai, ai, ai, esqueceria o mundo e voltaria atrás. Ai, ai, ai, ai, de uma vez por todas saberia o quanto a gente se ama. Ai, ai, ai, ai, se você soubesse a falta que me faz. Quando a gente se ama, quem vai fazer o arroz? Quem vai te aconselhar? Quem vai saber depois? Quem acender a nossa fogueira? A mulher! Quem vai cuidar de mim? Quem vai maçar? Quem vai flambar pudim pra enfeitar nossa geladeira? Vem no swing, vem! Ai, ai, ai, ai! Se você soubesse a falta que me faz. Saberia o quanto a gente se ama. A gente se ama. Oh, ai, ai, ai, ai. Se você soubesse a falta que me faz. Ai, ai, ai, ai. Esqueceria o mundo e voltaria atrás. De uma vez por todas saberia o quanto a gente se ama. Ai, ai, ai, ai. Se você soubesse falta que me faz. Ai, ai, ai, esqueceria o mundo e voltaria atrás. Ai, ai, ai, ai, de uma vez por todas saberia o quanto a gente se ama. Nada se compara ao nosso amor. Olá! Loucura que para no ar. Há demais que o fogo da paixão. Vou zoar, vambora! E a gente se entrega, se beija, se ama. Não se envolve o prazer tão gostoso. Nem os de nós tem fogo, não. Tudo acontece com amor. Que isso, Thiaguinho? A malícia que vai doar. E a boca louca. E o meu corpo? Meu corpo. Fazemos de um jeito tão louco. Amor, me beija, amor. Prova que era opção em mim. Vem, vem, vem cada luz de mim. Seu amor me faz feliz. Vem me fazer viajar. Entrando em transe, transe. Nem mesmo toda a água do mar vai ser bastante pra pagar. Esse vulcão que está em ti. Prova que era opção em mim. Que pagode gostoso. Vamos lá. Só não é mais gostoso que essa virada do Ramon. Pega, mulher. Ninguém pega. Vambora! A mãozinha! Que é isso, Ramoncinho? Lembro da gente chamando baixo do chuveiro. Vai, moleque! Vambora! Tô sofrendo de amor. rapaziada de time. Parecendo a verdade. Papalito. E agora que sou merecedor da tua fidelidade. Mas pra ser a mulher mais feliz desse mundo, basta acreditar, meu sentimento. Eu vou pra cá primeiro, tá? Vai ver que a razão de viver tá focada em você. Meu coração é todo seu. E quando a gente quer, basta dizer sim. Bora, Rosuar! Então volta pra mim, que eu tô querendo saciar essa vontade louca. Vendo da gente se amando embaixo do chuveiro, vendo o banheiro mandar. Por quê? Chama a galha, chama a galha, chama a galha, chama a galha. E namorando na cozinha com feijão no fogo, a ponto de não se incendiar. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Tô sofrendo de amor. Eu também. Mas dizendo a verdade. E agora que sou merecedor da tua fidelidade. Mas pra ser a mulher, ai que beleza, mais feliz nesse mundo, basta acreditar, meu sentimento é profundo. Vai ver. O quê? Vai ver. Que a razão de viver, a razão de viver sou eu, mano. Tá focado em você. Focado, focado. Meu coração é tanto seu. E quando a gente quer, basta dizer sim. Que beleza. Então volta pra mim, que eu tô querendo saciar essa vontade louca. Vendo da gente se amando embaixo do chuveiro, banheiro não dá. Deixa lagar, deixa lagar, deixa lagar, deixa lagar. E namorando na cozinha com beijão no fogo, a ponto de nos incendiar. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, eu lembro, deixa queimar. Lembro da gente se amando embaixo do chuveiro, churrasquinho menos é mais. Vou zoar, deixa lagar. E namorando na cozinha, beijando no fogo, a porra de não se incendiar. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Lembro da gente se amando embaixo do chuveiro. Vou zoar menos é mais e de propósito aí, mané. Tamo junto. Que pagode gostoso, né, rapaziada? Diferente, diferente. Que pagode é esse, meu velho? Churrasquinho. Ai,